Ué, bicho, é Harvard, que danada. Quanto é, caralho? Meu Deus, é 2,76, porra. Puta, então eu falei certo, falei 76. Porra, tá certo. Falei que você pesava 120 quilos.